sol de rachar. Em casa não vou ficar, boneco me deu a planta, geral tá lá no bar. Opa pista, chapa com os amigos, nós que tá, mesa de bar, roda de bandido. Geral a pampa, pedi um tiro a gosto, botei um som na jukebox, escuta é bagulho doido. A noite já tá aí, mané, qual vai ser do rolê, tá ligado? Só os cavernosos, caçador de mulher. Estilo selvagem, produto original da rua, dando brilho nas mulheres. Mais que o sol e a lua, capela, mano, Tales, bonita, 12 macarrão. Rio de Janeiro, rap, favela, só ladrão. E se quiser fechar com nós, pode colar então. É só ser verdadeiro e puro, sem vacilação. Capela preto de fé, Baixada Fluminense. A voz, é do povo novamente. Tá formado o rolê, só os amigos, mulher. Cadê o bonde do proceder? Os amigos tão na farra. Qual vai ser? Vem com nós, bota a cara. Tá formado o rolê, só os amigos, mulher. Cadê o bonde do proceder? Os amigos tão na farra. Qual vai ser? Vem com nós, bota a cara. O Yoda 12, na rima não faz pose. O bonde tá formado pesadão pra sair pra noite. Me dá um close, resista aí na digital. Naquele estilo dou de ban, mas na social. Eu tô legal e essa noite eu vou querer curtir. Todos a bordo do expresso, pista catumbi. Dá pra sentir o som do grave e o som do agudo. Aquela mina rebolando, tá quebrando tudo. Ô vagabundo, eu tô maluco, eu vou partir pra cima. Olha a malandra dando palha, só de calcinha. É covardia, o coração é fraco e não aguenta. Vamos pra lá pra sexta-feira, onde a chapa esquenta. Se orienta, senão uma cerveja cai. Será cobrado e aí tu não bebe mais. Se vacilar vai ser taxado de comédia. O nome vai pra lama, meu choque, aí já era. Tá formado o rolê, só os amigos, mulher. Cadê o bonde do proceder? Os amigos tão na farra. Qual vai ser? Vem com nós, bota a cara. Tá formado o rolê, só os amigos, mulher. Cadê o bonde do proceder? Os amigos tão na farra. Qual vai ser? Vem com nós, bota a cara. Oba, oba, cheguei, brotei. O bagulho tá maneiro, entrei. Quem eu encontrei? Mó responsa. Os amigos em volta da mesa tirando onda. Rola cerveja, só os irmãos de ponta a ponta. Tô chapadão, mas garçom, rola outra. Cheguei na sede e acabei de vir dar cinco boca. E não é pouca a vontade que eu tô de curtir. Que isso aí? Modinha, caldeirão, não dá, rala daí. Não foi pra isso que eu saí, rola esses CDs aqui. As lei podem pra espantar os peças. Se for pro rap, tem de difusão, a Tupac. A firma inteira agradece essa parada. Família Falcão, DJ A tá em casa. DJ Pichote, Xilitol, Diego Buiú, Rana Lima, Nina Nina, Togum. Capela, compadre, pera aí. Cadê o mano Tales? Disse que brotava cedo, tá ficando tarde. Dá o telefone pra eu ligar pro amigo. Alô? E aí, bandido? Tava chegando, mas fui embarreirado. Negro, cabelo crespo, carro importado. Pra eles um bom motivo pra ser averiguado. O bagulho fica doido deste lado, Irajá. Fica tranquilo, daqui a pouco eu vou brotar. Não vou deixar o contratempo me atrapalhar. Já é, vou ver se eu me adianto aqui numa mulher. A festa tá cheia, vou ver colé. Ganhei no papo, ganhei na conversa. Tá firme pro final da festa, então vamos nessa. Palavras do Buiú, mas sou do mesmo cartel. Acordar bem é acordar no motel. Tá formado o rolê, só os amigos, mulher. Cadê o bonde do proceder? Os amigos tão na farra. Qual vai ser? Vem com nós, bota a cara. Tá formado o rolê, só os amigos, mulher. Cadê o bonde do proceder? Os amigos tão na farra. Qual vai ser? Vem com nós, bota a cara.